talvez seja muito interessante você fazê-lo direto online, como eu já disse. Portanto, fica aqui essa introdução. Eu só vou agora falar um pouco sobre o Simply Red e vou também dizer qual será o CD do dia de hoje. Para aqueles que não ouviram o programa de ontem, nós vamos repetir essa introdução que vocês acabaram de ouvir do programa durante todos os dias em que estivermos tocando a obra completa do conjunto inglês Simply Red. É a nossa nova viagem, a nossa nova proposta, e vocês são nossos convidados. Aqueles que quiserem gravar o CD original na íntegra podem fazê-lo, porque nós estamos fazendo essa introdução, depois tocamos o CD inteiro e só voltamos ao final. E aqueles que não puderem gravar o programa direto, que é transmitido aqui pela rádio, como eu sempre digo, podem gravá-lo no nosso endereço online, onde estão todos os programas apresentados pelo nosso Questão de Sensibilidade. É o www.acasadapedra.com.br. Vale a pena ter a discografia completa do Simply Red. É um conjunto fabuloso, um dos maiores de todos os tempos, com uma música sensacional. Vocês vão reconhecer muitos sucessos que ficaram nas paradas, e sem dúvida vale a pena ter um material desse e com uma qualidade de CD. Então é um registro. Por isso que eu estou fazendo o programa dessa forma. Estou com uma introdução para não ter que repetir todos aqueles dados igual em todos os programas. Aí eu apresento, como estou fazendo agora, o CD do dia, né? A programação do dia, ou seja, o CD que eu vou trazer naquele dia. E serão 10 CDs. Eu vou trazer tudo que eles gravaram desde 1985 até o ano de 2010, quando eles se afastaram e pararam de atuar. Então nós vamos ter todos os CDs e vocês vão poder tê-los, gravá-los ou pelo menos ouvi-los na íntegra, sem interrupção, sem que a minha fala interrompa, e eu acho que isso é desagradável. Fica mais fácil, principalmente para quem está gravando. Eu volto ao final e aí nós conversamos um pouco a respeito do que ouvimos. Até lá. Bom, não tinha dito, é o Questão de Sensibilidade. Boa noite a você, meu ouvinte. Boa noite a você, minha ouvinte. E Renato Tavolieri Filho, todas as noites aqui das 8 às 9, com vocês na Melodia FM. I'm gonna move this. breaking the ribs for the arrival late at night. So late in the evening you can see the morning light. When you sat up alone and you wonder where I've been, you can think of my belongings and tell me where I can take them. Well, I'm there. Woo-hoo-hoo. Yeah. Just can't be trusted. Oh, it's my middle lady. And again, infidelity. He's gone and lost it. Infidelity. Well, I'm there. Woo-hoo-hoo. Yeah. Just can't be trusted. Please don't make me suffer. feel guilty now. I won't feel bad. Yeah, I won't feel guilty now. I won't feel bad. I won't feel guilty now. I won't feel bad. Well, I don't feel guilty now. I won't feel bad. It's written in the book, in the literature that I've read. Temporary. I'm frequently appalled. Oh, yes, I am. By them pretending to be poor men. Poor men, poor men. I give you all I can, not to know. I don't have enough arms for you, dear. Ask the people with the real cash. Institutions who are taking yours and mine. I won't feel guilty now. I won't feel bad. I never get enough. I wanna take it now. I won't give up. Hey, wait! Come on, man. Oh, now. Let it move on. Let it move it right now. I won't feel bad. Yeah, I won't feel guilty now. I won't feel bad. Yeah, I won't feel guilty now. I won't feel bad. I won't feel guilty now. I won't feel bad. about it. I can hear a lark somewhere waiting to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor. hold no more. This love of mine, well, it's my one desire, and it's gonna set my soul on fire. It'll never go cold no more. Fire, fire. All right, fire, fire. Always will be. That's the way. but it never went out, boy. It never ended. I'm trying to fight it. But it never went out, boy. It never ended. Crying, confiding. Lies can hide it. But your love, it shines. In a cruel, hard world, it's a miracle to find someone good. Yeah! no one else. I didn't move. You used it and it used you too. Maybe one day someone will come. Maybe one day someone will come. Maybe one day someone will come. Maybe one day someone will E assim acaba o segundo CD gravado pelo Simply Red. O CD em questão que nós estamos apresentando é o Man and Woman. Eu não sei bem se é Man and Woman ou Man and Women, o singular ou plural, deixa eu conferir, que às vezes são pequenos ajustes, mas confundem. Ah, é no plural. É no singular, perdão. Man and Woman. Man and Woman, homem e mulher. E esse que foi gravado, se eu disse outra data, eu me enganei, mas acho que eu falei certo. 1987, que foi gravado em 1987. São pequenos detalhes. Eu não gravei muito o nome do CD, mas sem dúvida gravei na memória, principalmente essa memória musical da gente. As músicas fantásticas. Enquanto o CD tocava, eu ficava imaginando a originalidade das vozes desses cantores ingleses. Eu fico bobo de ver. Eu não estou querendo dizer que os Estados Unidos ou o Brasil ou outros países não tenham cantores inacreditáveis com uma gama, uma variedade. Mas você imagine o tamanhinho da Inglaterra. É como se fosse eu não sei nem qual é o tamanho daquele país em relação ao estado de Minas Gerais, mas vamos supor que a diferença entre as duas coisas não seja muito. Mas o que aquilo ali gerou de vozes diversificadas, você fica imaginando um Rod Stewart, um Elton John, os próprios Beatles, e uma Adele, a Annie Lennox, que tem uma voz peculiar que você conhece, a famosa Shirley Bassey, que, nossa, a voz da Shirley Bassey não existe. E também em questão, o crooner aqui do Simply Red, que tem uma voz que é só dele, né? Você reconhece a quilômetros de distância. Esse som desse conjunto inglês inconfundível. Esses CDs, normalmente isso era uma marca registrada do Simply Red. Eles não gravavam CDs muito longos e por isso nós temos ainda um tempo. Como eu já disse ontem, eu vou trazer, complementando os programas, algumas gravações esparsas do Supertramp, que é uma outra banda também que teve um grande sucesso e que também deixou de atuar num determinado momento, e até num determinado momento em que estava no auge do seu sucesso. Então, só para complementar, um trabalho maravilhoso também do Supertramp.

E é no som dessa fantástica banda inglesa, essa outra fantástica banda inglesa, Supertramp, que eu venho dizer boa noite a vocês. Essa banda que, de certa forma, já nem atua muito pouco, e principalmente sem a formação original. E foi exatamente por isso que ela perdeu a sua grande força. Mas o público, que adora o trabalho deles e são fãs por todo o mundo, deseja muito que eles se reúnam novamente na sua formação original. E isso fica como um projeto. Isso acontece. Mas eles, que são mais antigos do que o Simply Red, ainda continuam atuando de alguma forma, nem que seja em carreiras solo. E se não me engano, o próprio crooner do Simply Red faz a mesma coisa. Ficam aqui essas informações apenas. Amanhã voltamos para mais um CD do Simply Red. Um grande abraço para vocês, uma maravilhosa noite. Renato Tavolieri Filho se despedindo. Até lá. Fresh to go.